lutei para encontrar o que possa curar, para cicatrizar essa chaga em meu peito de vez. Lembro bem tantos anos se fez e não deu pra esquecer, porque é com sinceridade, menina, ainda amo você. É você, não pra mim tão vulgar, não fez jus tanto bem que lhe fiz. Pouco a pouco me fez infeliz, nem sequer teve dó. As promessas pro tempo passar, se esquecer foi tão dura missão. Consegui me livrar dessa má paixão, E assim, se eu te encontrar com você, quero ter o prazer de dizer que estou recuperado. Como enquanto durou, já pertence ao passado. Apesar dos momentos felizes da vida que eu tive a seu lado. E assim, se eu te encontrar com você, quero ter o prazer de dizer que estou recuperado. Como enquanto durou, já pertence ao passado. Apesar dos momentos felizes da vida que eu tive a seu lado. Lutei para encontrar o que possa curar, para cicatrizar essa chaga em meu peito de vez. Lembro bem tantos anos se fez e não deu pra esquecer, porque é com sinceridade, menina, ainda amo você. Emociono pra mim, não vejo tanto bem que lhe fiz. Pouco a pouco me fez feliz, nem sequer teve dó. As promessas do tempo passar, se esquecer foi tão dura missão. Consegui me livrar dessa amarga paixão, E assim, se eu te encontrar com você, quero ter o prazer de dizer que estou recuperado. Como enquanto durou, já pertence ao passado. Apesar dos momentos felizes na vida que eu tive a seu lado. E assim, se eu te encontrar com você,